O Barone é o estúdio Barone. É o estúdio Barone. Gami Galvani no beat. Transmissão de pensamento. O trap é o hype do momento. Energia e sentimento. Colei no Barone, fez minha cabeça trade. Conta bad antes que eu esqueça. Cheguei, corte na risca, peguei o telefone. Liguei pra fazer uns trend, colei no Barone. E trombei os costa quente, pilotando os drones. E fecho com a banca toda, esse é meu bonde. Segue em frente com dignidade. Seja grato, porra, de verdade. Minha vida leve de pureza. Muita saúde é minha riqueza. Tá do meu lado, tá suave, cachorro, brother. Tô com as patas, cola no Barone que é firmeza. Tem um show no salão de beleza. Hoje tem chuva, balança os dreads. Vem de quebradinha, vem de Juliette. Ela tá louca pra fumar o meu beck. Aqui hoje tem chuva, balança os dreads. Hoje tem chuva, balança os dreads. Vem de quebradinha, vem de Juliette. Ela tá louca pra fumar o meu beck. Aqui hoje tem chuva, balança os dreads. Nunca tenha medo de se arriscar. Se a vida tá ruim, pode melhorar. Só depende de você escolher qual caminho que você quer trilhar. Até onde vai sua fé? Não tem limites pra minha fé. Corro com agilidade pra virar verdade tudo o que eu quiser. Eu vejo muita gente se perdendo na estrada, dizendo sabe, mas não sabe de nada. Tô subindo no mundo sem ninguém como escada. Promete que eu só voltaria rico pra casa. Encara a mim mesmo no espelho. Reparam que lindo cabelo. Ligo pro que tão falando. Você é pura dor de cotovelo. Vivendo a vida que sonhei. Olhando tudo que plantei. Vários caminhos cruzei. Por isso hoje me sinto rei. Vivo pelos meus manos e por quem tá aqui. Costa quente tá chegando pro estúdio Barone. Estilo próprio Dread Gang. T-shirt black e a corrente. Tá tudo lindo, tô contente. Joga essas beats no meu bem. J'suis dans le studio du Barone, homie. Drag locks all eyes on me. Cheveux crépus devant le chromie, oh oui, j'pourrais réchauffer les stonies. Bonito, bonito, bonito. À Sao Paulo, ma pépiro. J'laisse parler tous les mythos. Le dreadlocks pèse des kilos. Rasta, rasta, bienvenue chez Barone. Masta, masta. Hasta la vista, paye ton look à vista. Voilà, voilà. Black is beautiful. Mes cheveux sont mon âme, ma soul. Rasta et mon crew, crew. Sur la super cool. Astral sempre acima. Maestro, manter o clima. Inspiração na minha rima igual sol, mar e piscina. Bom dia, sol. Obrigado, Deus. Bom dia, família. Vamos. Hoje é o melhor dia das nossas vidas, mano. Por arte, seu movimento raiz. Galeria, Orofino, sorrindo. Me diz o que eu sou, o que eu fui, o que eu faço, o que eu fiz. Um abraço, energia, me deixa feliz. Muito amor, muito amor. Oh, oh, salve quadrilha. Um brinde ao Germain. Iluminou nossa família. Quer ter igual? Quer sim, quer sim. Ei, perguntou pra mim, pra mim, pra mim. Ei, desce Augusta que eu tô lá. Sobe a escada que você vai me achar. Ela quer fazer carinho nos dreads. Ligou pro Marquinhos, agora ela quer também. Lourinho nas pontas, sabe como eu venho. Sempre em dia, esse só eu tenho. Só eu tenho, ei. Hoje tem show, vou balançar meus dreads. Vem de quebradinho, eu tô de Juliette. Ei, hoje tem show, vou balançar os dreads. Ei, ei, hoje tem show, hoje tem show. Ei, hoje tem show, vou balançar os dreads. Ela vem de quebradinho, eu tô de Juliette. Esse só eu tenho, esse só eu tenho. Ei, ei, ei. Max Barone no dread, todo dia estúdio fair, oh, yeah. Sem stress, work, work, work, work enquanto se diverte. O melhor dia da vida já pode ser hoje. Dread, dread, dread, corre, corre, faz um dread. O melhor do mundo, estúdio Barone. Dread, dread, dread, e eu vou lançar mais um dread. Eu toco pro shopping de dread, Nat Roots fez um dread, Ed Rock fez um dread, Big Frog fez um dread, Pedro Coelho fez um dread, Lucas Carlos fez um dread, o Lima também fez um dread, e o Pipo vai meter os dread. Todo dia da semana, tipo calçada da fama. Solta, solta, solta, que o gingado que não falta. Todo dia da semana, tipo calçada da fama. Solta, solta, solta, que o gingado que não falta. Max Baroni no dread, Fábio Baroni no dread, Vini Baroni no dread, Germa Baroni no dread. O que tu faz por nós é inexplicável. Entro em choque, à vontade, na hora dos cachorro e pro pet shopping. Tô bonito, sexta-feira, então fechou, só tocar pro shopping. Todo mundo bem estilo, bem feitinho, os dreadlock. Hoje tem show, vou balançar os dreads. Oh, bem de quebradinha, tô de Juliette. Hoje tem show, vou balançar os dreads. Vem de quebradinha, tô de Julie. Toda vez que encosto no Baroni, eu sempre esbarro no Calfani. Lanço umas mechas, tá gangsta. Amarelo, roxo, vou botar laranja. Amo meus dreads pra caramba. Se eu tirar ele, mano, como balança. Se a polícia vir tirar meus dreads, mano, eu volto no Baroni e coloco umas tranças. Hoje tem show, vou balançar os dreads. Ei, bem de quebradinha, tô de Juliette. Hoje tem show, vou balançar os dreads. Bem de quebradinha, tô de Juliette. Venho cheio de stress com as coisas da vida que a gente não esquece. Não quero virar homem bom, mas não quero vergonha, me quero feliz. Eu lembro que tenho asas lá, tenho orixás e até dois cristãos. Lá eu tenho irmão, lá eu tenho irmão.